Seção 30, de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Lucas Oliveira. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 146. Não houve lepra. Não houve lepra. Mas há febres por todas essas terras humanas, sejam velhas ou novas. 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os 2 amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta Ezequiel em grego: Tu eras perfeito nos teus caminhos. Mandaram-me ambos textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha vulgata e achei que era exato, mas tinha ainda um complemento. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. Parei e perguntei calado: quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério para juntar aos tantos desse mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Capítulo 147. A exposição retrospectiva. Já sabes que a minha alma, por mais lacerada que tenha sido, não ficou por aí para um canto como uma flor lívida e solitária. Não lhe dei essa cor ou descor. Vivi o melhor que pude, sem me faltarem amigas que me consolassem da primeira. Caprichos de pouca dura, é verdade. Elas é que me deixavam como pessoas que assistem a uma exposição retrospectiva e ou se fartam de vê-la, ou a luz da sala esmorece. Uma só dessas visitas tinha carro à porta e cocheiro de libré. As outras iam modestamente, calcante pede. E se chovia, eu aqui ia buscar um carro de praça e as metia dentro, com grandes despedidas e maiores recomendações. Levas o catálogo? Levo. Até amanhã. Até amanhã. Não voltavam mais. Eu ficava à porta esperando, ia até a esquina, espiava, consultava o relógio e não via nada nem ninguém. Então, se aparecia outra visita, dava-lhe o braço. Entrávamos, mostrava-lhe as paisagens, os quadros históricos ou de gênero, uma aquarela, um pastel, uma guache, e também esta cansava, ia embora com esse catálogo na mão. Capítulo 148. E bem, e o resto? Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Siraque, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a tua malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas. O resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Fim da seção 30 e fim de Dom Casmurro, de Machado de Assis.